São dois temas de Ned Collette and Wire Walker, do mais novo Networking in Purgatory, no início da orelhastra de hoje. Olá a todos, começamos com a The Piano e de seguida Across the Frozen Bridge. Valentine's an idiot's and friends. início de mais um canal auditivo suplementar, vulgo Orelha Extra, 2 horas com Fernando Cabrita, Ned Colette and Y Walker, de Networking in Purgatory. E para prosseguir, o sexteto Y Music, de Balance Problems. Desta vez ficamos com The Bear and the Squirrel. Thank you.

regresso dos portugueses Gala Drop, com a participação do norte-americano Jerry The Cat. O novo álbum chama-se Tu. Estreámos por aqui o disco com este Sun Gun. E vamos continuar ainda com a mais nova música que se vai fazendo em Portugal. A banda e o disco foi apresentado a semana passada por aqui. Chamam-se Vitorino Voador. O álbum tem o nome de O Dia em que Todos Acreditaram. Sai para o próximo mês de janeiro. A liderar a banda temos João Gil, dos Diabo na Cruz, e as participações de António Vasconcelos Dias, José Joaquim de Castro, Ricardo Jacinto e também num tema, naquele que não vamos ouvir hoje, chama-se Venha Ele, de David Noiserve Santos. Vamos ficar com Viver Bem ou Morrer Mal, Vitorino Voador. Isto não pode acabar mal. Se eu subir o meu vendaval, se bate palmas é um festival. Um percurso acidental, uma viagem tridimensional contra o fundamentalismo que é nacional. Teto que um pouco luta é sabido que parar é morrer. Isto é só o início. Perceber o que é ser o meu maior vício. Já está fora do comer o metal. Fazer horas eu virei igreja universal. Levar a roupa e me descendal. A emoção viver com o que é banal. Se aproveito o que é artificial. Chamam-me nomes, é um chamascal. Somente cinco tempos com medição. Brutalmente quatro sobras. É só mal. Isto é só o início. Descobrir e perceber o que é ser o meu maior vício. Dar forma e agarrar as ideias que me perseguem. Estreia para Vitorino Voador, chama-se O Dia em que Todos Acreditaram, edição da Azáfama e uma distribuição da incendiária Raquel Lines, da produtora ou da distribuidora, se quiserem, Let's Start a Fire. Orelha extra, primeira das duas horas, para prosseguir agora, Chris Douglas, que é o mesmo que dizer Douglas, o último EP, Dorsha Asian, e desta vez Ouija. O trio de Baltimore Multicult no álbum Variable Impulse, ficámos com Particle Shower e de seguida vamos para uma banda que começou a sua carreira em 1999, editou o primeiro disco em 2002, o homónimo, e é liderada por Nathan Amundsen. Começaram precisamente na editora Chair Kickers, editora que pertence aos Low, e é uma banda que tem passado muito, muito abaixo do radar, infelizmente, é um excelente grupo. Vamos ficar com o mais recente trabalho, editado bem recentemente para os Rivulets, chama-se I Remember Everything. O tema Into the Night. Spent the winter in that bar across the street. já algum tempo que por aqui não ouvíamos o trio austríaco Bull, do mais recente trabalho Irn Feinhaken. O tema foi Genderman Ken. Anteriormente, o regresso dos belíssimos Rivulets. O novo álbum chama-se I Remember Everything. Disorder, arrangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo de Fernando Pedrita. Os minutos que nos levam ao final da primeira das duas horas de Orelha Extra, com Steve Gunn de Way Out Weather. O tema foi Millie's Garden. Temos tempo ainda para ouvir Aphex Twin do regresso Syro, com 4-bit 9D, API plus E plus 6, e depois a dupla TOTR do Blixa Bargeld do EP Spring, e a versão que fizeram para o tema de Caetano Veloso de Empty Boat. Thank you. From the stern to the bow, oh, my boat is empty. Yes, my heart is empty. From the hold to the house. From the rudder to the sail, oh, my boat is empty. Yes, my hand is empty. From the wrist to the nail. From the ocean to the bay, oh, the scent is clean. Oh, my mind is clean. From the night to the day. Is empty. Oh, my head is empty. From the nape to the brow. From the east to the west. Oh, the stream is long. Yes, my dream is wrong. From the birth to the death. From the east to the west. Oh, the stream is long. Yes, my dream is wrong. From the birth to the dead. From the east to the west. From the birth to the death. From the east to the west. Oh, the stream is long. Yes, my dream is wrong. From the birth to the death. Desasterträume, alles ist jetzt. Nochmal. Der Nagel muss raus, aber alle haben Pause. Zähl die Punkte an der 1961. Das Jahr liegt in den letzten Zügen. Why did you do that? Why did you do that? Ist im Winter angelangt. Bei Dies Natalis Sol Invictus. Ha. Ein Tiger schleicht sich an. Das neue Jahr. Von wo auch immer. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Adam Wiltz e Dustin of Elran são A Winged Victory for the Sullen. Finalmente o segundo álbum, chama-se Atomos. Ouvimos no início da segunda e última parte de Orelha Extra os temas 3 e 9, que não são necessariamente o 3 e o 9 no alinhamento. O 3 é assim. E está dado o arranque, então, para mais 60 minutos. Ou quase, de Orelha Extra, e vamos continuar com uma compilação em dois volumes, um e dois, para a editora Moonglyph, chama-se Hopal. We'll be right back. compilação da excelente editora Moonglyph Records, Opal Volumes 1 and 2, do primeiro CD, Tara King TH com Eden Jack e The New Lines, The Fishtown Mathematician. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Thank you. regresso dos Big Black Cloud, agora em cassete, Lessons in Fuck You 2, ouvimos Monolith e Exotic, e mais uma vez, Senhor Chinarro de Perspectiva Cabalheira, Mudas e Escamas. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. Ai! Oh my God! Thank you. Casal Matt Valentine and Erica Helder, que assinam como MVNEE do álbum Alpha Lyra, foi Boohoo, When It's All Gone. E temos o regresso também da formação belga Aranis, parte 2 para o álbum Made in Belgium. O tema Skip 21. Ik heb het gezien, dat ik een aantal dingen blijf aanbevelen. Marianas hat sich die Richtung über die Entwicklung der positiven Automatismen als Siegerin vor der negativen. Thank you. despedidas de mais uma orelha extra com o capítulo final para a aventura Burial X de Clay Ruby. O álbum chama-se The Hierophant e ouvimos Winter Dawn. Até o fim vamos chegar ainda com esse Golden Messenger de Lateness of Dancers, o tema que o encerra, Drum, e depois possivelmente ainda a união de Bill Seaman com John Subko em S-Straits. Tchau. As I beat my drum, everybody to come running. Yes, and I beat my drum, oh, all the day. Yes, all right, in the morning. Yes, and take the good news, carry it away. Yeah, take the good news, spirit it away. Yeah, the farmer shall wail for the green of his furrow. Now the plowman shall heave his teams for the day. Now the hunter shall still his dangerous arrows. Yes, and take the good news, carry it away. Yeah, take the good news, spirit it away. Yes, I know, brother, where have you been? Yes, down at the gate, wild and open. Now, oh, my father, what shall I do? Yeah, set him straight, no more souls come through. Yes, and I beat my drum, everybody to come running. Yes, and I beat my drum, oh, all the day. Yes, and all right, in the morning. Yes, and take the good news, carry it away. Yes, take the good news, spirit it away. We'll take the good news, carry it away. Yes, take the good news, spirit it away. Against the volume of the sea. The drive is on the blink. Chance fell across the doorway.